ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos que vamos, até as 14 horas ainda. Hoje vou receber aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, aqui no programa 395, JP Rapper. Daqui a pouquinho, viu? Vamos conhecer o trabalho desse menino super talentoso aqui de Guaranésia. Agora vou receber aqui outro cara muito talentoso também, uma presença ilustre mais uma vez aqui no programa, do meu amigo Vital Madeira, ele que é o Relações Públicas do Banco Ortopédico de Guaranésia. A gente até falou sobre o Banco Ortopédico aqui numa outra oportunidade, acho que bem no início do Banco Ortopédico aqui em Guaranésia. Mas, de repente, muita gente não sabe que existe. Existe e funciona e muito bem. Quem vai contar isso pra gente é o Vital. Tudo bem, Vital? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde. Opa, boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes dessa maravilhosa família Pássaro da Ilha FM. 2 anos já, né? A gente tava vendo aqui, 2 anos de Banco Ortopédico já, né? Meu amigo, 2 anos oficial. É, de forma oficial. 4 anos e meio de luta. Já fazia um trabalho anterior, né? Exatamente. Para você estar andando aí dentro das normas, dentro do regulamento hoje, ou seja, você ser oficial da coisa é complicado. Então, andar direito não é fácil, não. Então, mas como é que começou tudo? O início? Como é que surgiu essa ideia? Vamos montar um banco ortopédico. Vocês viram necessidade? O que foi? Antônio, isso não é particularidade guaranesiana da nossa comunidade. Mas da outra oportunidade, eu estava à frente da Ordem Demolei de Guaranésia. Sim. E sempre quando nós iniciamos os trabalhos, é perguntado pelos meninos se sabe de alguém que está necessitando de alguma ajuda. E a demanda era muito grande. Então surgiu a ideia de nós podermos estar fazendo um voluntariado para estar ajudando essas pessoas. No início foi uma ideia pequena. Hoje já é algo grande e que funciona. Tá, no início então começou com um grupo de voluntários. Exatamente. Estão precisando de uma cadeira de roda, o fulano tem uma cadeira de roda, vamos pegar lá e levar. Isso, vamos na pastoral, vamos no hospital, vamos no asilo, né? Vamos nas conferências. Esse era o nosso trabalho de início. E foi quando deixou de ser um grupo de voluntários e se tornou um banco ortopédico? Que aí já é outra denominação. Exatamente. E outro tamanho, né, de responsabilidade. Perfeito. Assim que os pedidos foram maiores do que a possibilidade que nós tínhamos. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas nos ajudaram. Se eu for enumerar aqui, ou falar nomes, eu vou estar correndo o risco de esquecer. Então, foram escritórios de contabilidades, advogados, pessoal da área de saúde, tanto pessoal ativo no asilo, na PAI e no município. Então, foi muito mais positivo nós estarmos adequados dentro da legislação vigente. Então, hoje o Banco Ortopédico possui um estatuto regular, atual, tá? Registrado. A partir do estatuto, conseguimos então CNPJ. Após estarmos de posse do CNPJ, isso com diretoria, conselho fiscal, conselho administrativo. É uma associação, doutor? É uma associação do voluntariado. Ninguém tem rendimentos. Ninguém recebe. Ninguém tem um salário. Ninguém tem salário. É um grupo de voluntários, tá? Aí entra demoler, entra o pessoal do comércio, todos aqueles que querem nos ajudar. E ainda também o pessoal da maçonaria que está sempre colaborando conosco. Tá, mas lá atrás vocês vamos montar o banco ortopédico, beleza? Montamos o banco ortopédico. Aí vocês precisavam de cadeira de rodas, banheiras, muletas. E aí, quem que veio socorrer você nesse momento? Ou o Banco Ortopédico já começou com tudo isso? Não, de forma alguma. Claro que não. O Banco Ortopédico sempre, sempre, sempre tem ajuda. Seja ela, por exemplo, do fórum, a nossa juíza, o nosso promotor, eles acreditaram que a ideia era boa. Então, nós tivemos ajuda também do jurídico da cidade. Nós jamais vamos esquecer o que a doutora fez para nós. O que o doutor fez para nós, tá? Eles acreditaram antes mesmo de nós estarmos documentados. Sim. Porque a demanda já era grande naquela época. Então, em conversa com a juíza, em conversa com o promotor, tivemos uma ajuda inicial e o povo guaranesiano é muito solidário. Muito solidário. Então, a partir do momento que nós apresentamos o resultado, apresentamos um relatório anual, tanto no fórum como para a sociedade. Olha, a sua ajuda foi investida aqui, com nota fiscal, com comprovante de pagamento, né? Por exemplo, a pessoa fazia uma doação, fazíamos o depósito na conta do banco e apresentávamos o depósito para a pessoa, depois a nota fiscal do aparelho que a pessoa doou. Ah, tá. Então nós pedimos, apresentamos contas e fazemos o agradecimento. Então vocês pediram uma doação financeira. Isso, perfeito. E a partir desse montante que vocês levantaram, vocês compraram o que vocês achavam, perfeito, que ia atender a demanda de Guaranese. É, eu posso ser assim, posso estar muito, de repente, positivo demais, mas o povo guaranese é muito bom. Sim. Nós temos um panfleto, tá? Banco Ortopédico de Guaranese, onde vai o CNPJ, o número da conta do Banco do Brasil. Porque tem muita gente que usa muito os ensinamentos do evangelista Mateus. O que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É, não, infelizmente não é a maioria, né, Vital? Mas tem sim. É, nós prezamos por isso. Tanto é que, por exemplo, foi uma ideia que surgiu quando eu fui presidente da Ordem de Demoler, e eu não sou o presidente do Banco Ortopédico. Eu acho que nome, cargos, status, eu não consigo chegar muito próximo disso. Eu prefiro que tenhamos o pessoal responsável pela parte financeira. Duas pessoas assinam um cheque com cópia para a gente poder fazer a prestação de contas. A questão eu de nunca... transparência, né? Exatamente, a transparência. Eu nunca assinei um cheque, nem quero. Nem quero, eu mexo com o meu. Mas do Banco Ortopédico nós temos uma equipe capaz para estar fazendo isso. O assessor de comunicação do Banco Ortopédico, é o Relações Públicas. É, Relações Públicas do Banco Ortopédico. Tem gente que me vê na rua, desvia. Ele vai pedir uma cadeira. Já olha o Vital, meu Deus do céu, deixa eu desviar aqui. Vou desviar, exatamente. Onde, e onde que fica o Banco Ortopédico? Tem um endereço físico? É, tem um barracão onde vocês guardam? Vocês utilizam alguma entidade guaranese para guardar esse material? Como é que isso funciona? Até para a população entender, Vital. Perfeitamente. Então, dentro do que eu acabei de dizer, que o povo guaranesiano é extremamente solidário, o nosso depósito, vamos dizer assim, depósito, nosso, isso, né? Mas pertence, os nossos equipamentos, que pertence ao Banco Ortopédico, o seu depósito atual é a rua Ângelo Lopes, número 16, Sala C, Distrito Industrial de Guaranese. Este cômodo é cedido gentilmente, porque se nós fôssemos alugar, com certeza seria uma casa aí de R$1.000, R$1.500 um mês, pela Têxtil Novo Mundo. Aproveito um instante para pedir a Deus bênçãos, proteção para a família desses proprietários. Sim. O César Petete, seu Olívio Petete. A gente não pode esperar outra coisa desse. Exatamente, seu Zé, né? De Souza. É, olha, muito... fantástico. É. Fantástico. O espaço é cedido gentilmente por eles. Tá? Vital, e tem esse espaço lá. E como é que funciona? A pessoa está precisando, sei lá, de uma muleta, está precisando aí de uma cadeira de rodas, aconteceu algum problema aí, precisa de algo do Banco Ortopédico. Perfeito. Procura quem, vai nesse endereço, como é que funciona? Graças ao, hoje a evolução, né, que nós temos desses meninos, eu acredito que essas garotas, a Ordem Demoler, pessoal do Léo Clube, eles serão os próximos administradores. Tomara. Quando eu tiver uma dessas cadeiras de roda aí, eles que vão estar empurrando eu. Então, o que esperamos que não empurra o descido, né? Exatamente, exatamente. Então, o Banco Ortopédico abrange uma região assim grande, normalmente guaranesa, zona rural, tá? Mas nós não temos o hábito de classificação social. Então não importa se você chega num carro zero, se você chega a pé. Tá, não atende só pessoas carentes. Não, nós não vemos isso. A ideia é colaborar, suavizar o sofrimento das pessoas de uma maneira rápida e eficaz. Então nós temos uma quantidade de aparelhos hoje que com certeza passa dos 200. Passa dos 200. Passa dos 200 aparelhos que a gente vai... Cama hospitalar, colchão densidade 33 forrado, atóxico, antialérgico, colchão anti-escara, cadeira para poder, cadeira não, a escadinha de 4 degraus, tá? Suporte para soro ou sangue. Disso nós temos 12 kits desses. Cadeiras de roda para obeso, cadeiras de banho para obeso, cadeiras simples, cadeiras de um material mais leve, fibra de carbono, cadeiras normais. Temos super equipado, então. Bengalas, muletas, andadores articulados, aquelas botas ortopédicas de velcro, de feltro, temos também um grande número lá. Cilindro de oxigênio, tem pessoas que já teve assim necessidade de um cilindro de oxigênio com uma certa urgência. Eu acho que o diferencial do banco ortopédico é que você, no dia de hoje, no dia normal, comercial, o empréstimo é imediato. Que de repente a pessoa caiu, igual eu ando de moto, sofreu um acidente, eu preciso de uma cadeira de banho, é imediato. Não tenho nada contra o poder público, nada contra a administra, mas de repente, se você for fazer um pedido, esse pedido pode demorar meses. Sim. E você precisa para aquele instante. Esse é o diferencial. Então o que que acontece? Nós temos o nosso depósito lá na Teixe Novo Mundo, porém, todavia, contudo, você vai até, vamos deixar ali, uma fácil localização. Tem o Banco do Brasil, tem ali um mercado, uma papelaria e tem aquele restaurante que eu não me lembro o nome lá. Antigamente era churrascaria, né? Hoje é a La Torre. Isso, aí já fez aí um merchandising, não foi, sim, culpa minha. Mas, é por uma boa causa. Isto, entre ambos tem o escritório do Dr. Jorge José João Filho. Neste escritório do Dr. Jorge, tem lá o Jefferson Naves, filho do Sebastião Naves. Agora vamos fazer outro. Funerária Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora Aparecida. O Erivelto, que é um sênior de Molê, que está comigo nessa nova administração, nessa nova empreitada. Então, lá nesse local, no escritório do Dr. Jorge, também gentilmente cedido, eles não cobram honorários nenhum do voluntariado. O telefone de lá, fixo, 3555-1300. Ou seja, 300 para quem é de Guaranésia. Beleza. Fala com o Elivelto, fala com o Dr. Jorge ou com o Jefferson. Preenche um termo de empréstimos de bem. Então a pessoa vai preencher um termo com as seguintes: dados do empréstimo. Então tem um patrimônio, aí vem um número. Todo material que nós adquirimos ou que nos são doados recebe uma etiqueta patrimonial com um código de barra. O código dela ali. Esses aparelhos já estão cadastrados e estão num Dropbox, onde todo parceiro do voluntariado, através do seu celular, de um leitor de código de barra, sabe quem foi a pessoa que pegou, qual é o aparelho, aonde é que está o aparelho, através dessa etiqueta patrimonial. Esse é um trabalho da Ordem de Molay. Então a pessoa vai receber um número, a marca, o modelo do aparelho, a data do empréstimo, e aí vem nome do solicitante, tá? Então preenche lá o nome do solicitante, telefone para contato, e-mail se tiver, documento da pessoa. Sim. Por que isso, Antônio Cláudio? Nós vimos que outras entidades que fazem o mesmo trabalho já há algum tempo, muito antes do voluntariado do banco ortopédico, muitas das vezes, não acredito que seja maldade, tá? Não estou duvidando de ninguém, mas faz um empréstimo para mim, eu saro, mas o meu vizinho vai precisar daquele aparelho. Eu já passo pro vizinho. É. Daí você perde o controle, você não sabe onde está. Então o que é que nós fazemos? Temos este controle e a Ordem de Molê, a partir de 2017, vão estar fazendo o pós-empréstimo. Ou seja, um grupo de acompanhamento. Exatamente. Um grupo de garotos vai bater na porta da pessoa, vai ver como é que está o aparelho. Porque às vezes a pessoa terminou de usar uma cama, mas ela não tem um carro preparado para devolver essa cama. E às vezes tem uma outra pessoa necessitando da cama e a cama está lá não sendo utilizada. Então não é para ir, não é desconfiar das pessoas. Eu acredito mas é um que... trabalho de levantamento. Exatamente. Que deve ser de forma controle. Séria, né? Tem que ter esse controle. Isso, né? Um controle. Porque, mesmo porque nós temos que prestar conta disso depois. Não é nosso, é da comunidade. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro tio Vital, em nome do capítulo Demolei de Guaranés. Estamos juntos nessa. Elivelton Marino, conhece a figura? Meu Deus do céu. Isso aí é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. Eu vou fazer um intervalinho comercial, Vital, mas antes de ir pro intervalo, tem um outro cidadão, nobre cidadão, ilustre cidadão também, seu irmão, Amauri Júnior, lá de Muzambinho. Meu Deus. Deixou aqui um grande abraço pra você e tá te parabenizando pelo trabalho que você faz. Mauri, brigadão. Intervalinho comercial e voltamos já pra dar sequência nesse bate-papo com Vital Madeira, falando sobre o Banco Ortopédico de Guaranésia. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM, conversando com Vital Madeira, relações públicas, né? Do Banco Ortopédico aqui de Guaranésia. Tem mais gente mandando abraço aqui, viu, Vital? Começa aqui com uma alusão do Vinícius Madeira. Tá te mandando um abraço, muitos parabéns aí pro Vital pelo trabalho que ele faz, que Deus dê muita força para ele, que ele faça esse trabalho por muitos e muitos e muitos anos. Maravilha. Quer saber de empurrar você na cadeira, não. Não, né? Ah, meio pesado, né? Mas o trabalho é nosso, não é meu? Deixa bem claro isso. Boa tarde, Antônio Cláudio, que é o Ailton, um abraço a todos e em especial pro Vital, Vitalzinho. Esse Eita. Reflete a presença de Deus em suas ações. Nossa, glória a Deus, amém. Um abraço, viu, Ailton, grande Ailton lá do Laticínio Pérola de Minas, trabalhando muito, né, Ailton? Um abraço pra você. Francisco, lá de Poços de Caldas também, tá parabenizando você pelo trabalho, viu? Lá de Poços de Caldas, tem mais gente aqui? Maravilha, cidade maravilhosa do sul de Minas, né? Nós não temos praia, mas nós temos Poços de Caldas. Opa, esse daí, tá vendo, Francisca? O Palito também tá te parabenizando, né? Palito, obrigado, parceiro, opa! E o prefeito, Laércio? Laércio, prefeito, está parabenizando o Vital pelo projeto, disse que a prefeitura também é parceira desse projeto. Maravilha, estive conversando com o Laércio, tenho que agradecer demais, porque para o futuro acreditamos e muito numa parceria, né? Hoje nós estamos aí com o cooperativismo, né? Mas essas parcerias sólidas, honestas, são importantíssimas. Só tem a melhorar para a nossa comunidade. Então eu estou esperando muito dessa administração, tá? Nada contra os antecessores, mas estou esperando muito dessa administração para que nós possamos suavizar o sofrimento das pessoas. E essa parceria com a prefeitura, aí fui conversar com o Laércio, com o Natal, com a Vívia, né? E eles também confiam no trabalho. E eu acredito que o resultado para a comunidade, em 2017, eu acredito que vai ser 3 vezes melhor do que 2016. Que bom, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Tomara. Vital, a pessoa então precisou lá de uma cadeira de rodas. Foi lá no escritório lá do Jorginho, fez o requerimento, né? Perfeito. Fez o requerimento. E aí, depois disso? Ótimo. O pessoal do Jorginho já vai lá e busca, entrega para a pessoa, a cadeira de rodas, como é que funciona? É sempre dentro da possibilidade, né? Porque eles têm os compromissos lá no escritório de advocacia, sempre dentro das possibilidades. Então, após a pessoa ter ido a Misael Sandoval, número 277, falado lá com os nossos meninos, ela vai preencher também 377. Tá dizendo o Elivelto que ainda riu de você aqui, viu? Não, deixa aí, depois eu acerto com ele. Esquenta a cabeça. Né? Ah, e aí, 377. Misael Sandoval, 377. 377, perfeito. Então, assinou o termo de empréstimo, tem também termo de retirada de bens. O que é que acontece? O Zé de Souza, o César, lá na Teixe Novo Mundo, eles cedem um funcionário, também num voluntariado, meu muito obrigado lá para a Sônia, para o Sr. João, que vão até o depósito, tá? E entrega o documento após ter recebido o termo de retirada. Não entrega nada sem estar documentado. Entendi. Porque não é meu, não é do Elivelto, não é do Vinícius, é da comunidade, tá? É deixar bem claro isso. Nós temos o voluntariado, mas não pertence a nós, pertence à comunidade guaranesiana. Porque são muitas as pessoas que nos auxiliam. Então nós temos que prestar conta dessa ajuda, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela em aparelhos, para as pessoas que são parceiros. Então nós temos que estar documentado e com transparência. Essa história desse povo aí lá fora, lá que estão fazendo essas porcariadas, isso aí não nos pega, não. Porque não é nosso. Na nossa casa, nós fazemos do jeito que nós quisermos. Entendi. Mas num grupo de voluntariado desse, sério, tem normas, tem regras a serem seguidas e nós temos que segui-las. Você falou no começo do nosso bate-papo que a Guaranésia é um povo muito bom tal, e agora você voltou a frisar algo importante que não é do Elivelto, não é do Vital, enfim, é da comunidade guaranesiana. Mas essa comunidade guaranesiana já entendeu qual é a função do banco ortopédico? Já ajuda o banco ortopédico como realmente deveria ajudar? Ou ainda, até talvez por ser novo, talvez até uma falha dos veículos de comunicação, não dá tanta importância, não dá tanta divulgação, ainda não entendeu? Eu acredito que ainda não entendeu. É. Existe ainda aquela dúvida, será que realmente funciona? Será que é sério? Será que é sério? Passa isso. Porque né? É uma coisa gozada. É muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. É, são tantas as falcatruas que a gente ouve que as pessoas não confiam. Por isso os nossos meninos estão sendo preparados, nada contra os garotos que não estão na ordem, estão sendo preparados para serem homens de bem, homens honestos no futuro, porque essa garotada que está vindo, eles é que vão administrar asilo, vão administrar pai, vão administrar o banco ortopédico, as conferências, o hospital, de repente lá na Câmara, porque nós temos já demolê na Câmara. Tem o vice-prefeito, passou pelas cadeiras da ordem de demolê. Os fundadores, né? Exatamente, é bem velhinho, mas não chegou no início, né? O meu passou no início. Nós íamos a Muzambique, a maioria de Muzambique, nós íamos a Muzambique levar esses garotos. E já temos resultados fantásticos desses garotos. Nós temos advogados, temos médicos, temos dentistas. Alguns já são pais de família. Isso é um orgulho pra gente. Claro. Enquanto as pessoas atiram pedras, nós pegamos essas pedras para calçar a nossa estrada. Esse é que é o detalhe. Nós não desviamos das pedras, não. Acerta, pode acertar. Só que nós vamos usar para construir uma base sólida para o futuro. Guaranésia merece isso. Essa calçada do banco ortopédico é firme, resistente? Como é que está essa calçada aí? Firme e resistente, cara. Nossa, é uma maravilha. Maravilha mesmo, a gente. Tem quantas pessoas, mais ou menos, Vital? Nesse ano de 2016, eu sei que um número exato talvez você não consiga dar com precisão, mas mais ou menos, quantos atendimentos? Nesse aninho registrado, nós passamos, assim, já no relatório que nós temos, que os meninos nos apresentaram, 160 aparelhos hoje na rua. Hoje tem emprestado 160. Emprestado, isto. E nós temos lá no nosso espaço ainda uma grande quantidade disponibilizada para quem necessitar. Você acha que tem muita gente que precisa e não sabe que tem isso aqui agora, né? Eu acredito que a maioria. É. Daí, esta tentativa, essa necessidade de uma certa urgência dessa parceria com a prefeitura. Eu acredito que o banco ortopédico hoje seja, assim, uma economia muito boa para a prefeitura. Sim. Uma economia muito boa. E, é como eu disse, em tempo real, tá? A pessoa, de repente, sai da Santa Casa, ela já tem a condição de meia hora, uma hora depois, no máximo, sendo em dias úteis, já está com uma cadeira de roda, já está com uma cama, já está com um suporte, já está com uma bota. Então, nós não vamos falar de preço aqui. Mas, cara, vai visualizar, vai ver, vai fazer a cotação de uma cadeira de roda para obeso, para pessoa de 180, 160 quilos. E tem isso à disposição inteiramente de grátis. Graças ao bom Deus e graças a, vamos dizer assim, essa parte filantrópica do guaranesiano. Esse gosto que o guaranesiano tem de colaborar com as entidades sérias. Na primeira entrevista de hoje, Vital, o Arthurzinho, secretário de planejamento, administrativo de planejamento da Prefeitura de Gospel, ele falou muito de um programa lá da Prefeitura, que é um programa que se chama Rede, que seria essa união de todos, né? Uma rede realmente de comunicação para saber quando o Antônio Cláudio está precisando, o esporte vai saber, a saúde vai saber. Não seria o caso da gente de ter o banco ortopédico também, essa rede aí com a Santa Casa, com a saúde, com a assistência social, ter essa ligação com as outras entidades também do município? Tem uma pessoa, o Antônio Cláudio precisou disso. Todo mundo já está sabendo e fica fácil arrumar. Não seria esse? É isso que nós queremos. Uma solução para o problema? É isso que nosso problema. Eu acredito que solucionar. Não, é difícil. Claro. É difícil. Nós trabalhamos como aquela. Do beija-flor, né? É. Vai no lago, a floresta está pegando fogo. Ele vai no lago, o biquinho joga a gotinha dele. Nós não iremos solucionar totalmente os problemas, mesmo porque hoje nós não temos um poder financeiro para tal. Nós dependemos de doações. Sim. Tá? O banco ortopédico vive de doações. Entendeu? Então, vou aproveitar o embalo para não esquecer a conta, aqui. Por favor. existe uma conta para que as pessoas possam fazer as suas doações, inclusive sigilosas, tá? Se quiser que a gente exponha, fale quem foi, sem problema. Mas nós gostamos muito do que diz o evangelista Mateus, que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então nós temos uma conta do voluntariado do Banco Ortopédico de Guaranésia no Banco do Brasil. A agência é a nossa aqui, 2096-6. A conta, um número bem significativo, 33033-7. Agência 2096-6. Conta 33033-7. Aí nós aceitamos de um real, um milhão, tem problema não. Tem problema. Tem problema não. Quiser ajudar, tá valendo. Tá? E as empresas, Antônio Cláudio, as empresas, como nós já estamos com CNPJ, reconhecimento de utilidade pública, que aí quero agradecer aos nossos vereadores que estavam na outra administração, que votaram, foram unânimes em nos reconhecer como utilidade pública. O prefeito anterior que assinou, mesmo não estando em condições físicas nos dias, tá? Funcionário da prefeitura foi até a casa dele e assinou. Reconhecimento de utilidade pública, reconhecimento de funcionamento, nós temos tudo isso. E através dessa documentação, nós já temos hoje o CAGEC. O que é esse tal de CAGEC? É, o CAGEC é uma abreviatura que é um cadastro que os parlamentares, a partir deste ano, já tem uma coisa recente, tá? Tem muita entidade, não só em Guaranésia, mas tem muita entidade que nem sabe que hoje você consegue enviar projetos viáveis, palpáveis, possíveis para os parlamentares e você ter uma positividade de retorno da verba, a certeza que você vai ter a verba para aquele evento. E para isso você precisa do CAGEC. Do CAGEC. Só que o início é você montar uma diretoria, registrar o seu estatuto, tá? Você vai ter que ter um profissional, um escritório, um advogado para registrar o seu estatuto. Após você estar com o seu CNPJ, tá? Aí você dá entrada numa sequência. Porque tem interstícios a serem obedecidos. Sim. Por exemplo, nós temos reconhecimento de utilidade pública do município. 12 meses depois, como nós já saímos com a certificado de funcionamento, certificado de filantropia, demos entrada no CAGEC. Através do que nós tínhamos no anterior, provando que está funcionando, com prestação de conta, tudo entregue no fórum para a doutora Cristiane, entregue no fórum para o doutor Alexandre, para a Maria Isabel, né, lá no fórum, todos receberam prestação de conta e o relatório anual. Porque, como eu disse, não é nosso. Nós temos que trabalhar como um livro aberto. Tá? Total transparência. Total sempre, transparência. Né? Então, nós fizemos a prestação de conta e o nosso contador tem tudo anotado, assim como o nosso tesoureiro. Não se compra um prego sem que você faça 3 orçamentos. E esses orçamentos, depois de serem concluídos, com nota fiscal e assina 2 pessoas. E eu passo longe disso, não quero nem saber disso. Tá? Vital, atende só a Guaranésia? Então, nós queremos expandir o banco ortopédico. A ideia é essa, então. Queremos expandir o banco ortopédico a nível de região. Tá. O que é que acontece? Nós não negamos um pedido para cidades circunvizinhas. Mesmo porque nós tivemos doações das cidades circunvizinhas. Tanto em aparelhos como financeiro. Então, quando os meus amigos souberam da necessidade, eles começaram a fazer o depósito nessa conta 33033-7. E aí você chegava a perguntar para o tesoureiro, André, como é que está a nossa conta? Ah, tem 500. Ah, qual o pedido que tem com mais urgência? Se fosse 499, já ia o pedido. Nós temos que ter o aparelho. Nós não fundamos o voluntariado do Banco Ortopédico para ter dinheiro. É sem fins lucrativos. Nós queremos ter assim. Puxa vida, meu amigo caiu do cavalo, que eu adoro cavalo. Meu amigo caiu do cavalo, está precisando do sino de oxigênio. Tem na hora. Vai lá, o oxigênio está lá, prontinho. Então nós queremos tentar suavizar o sofrimento de uma certa maneira rápida, em tempo real. Então vamos lá. Você que está ouvindo agora, está precisando de cadeira de rodas, muletas, bengalas, bengalas, cama, cama, né? Cama hospitalar. procure o escritório do Dr. Jorge aqui no centro de Guaranés, a rua Misael Sandoval, número 377, ali pertinho da La Torre, da pizzaria La Torre. Isto, em horário comercial. Em horário comercial. Procure, ali você vai fazer um requerimento, né? A partir desse requerimento, você vai até o depósito e lá no depósito você vai preencher um outro, né? Não, você já preenche os dois lá no Jorge. Preenche os dois no Jorge. Isso. E aí de lá você sai com o seu pedido atendido, com o produto que você precisa, com o material que você precisa. E se você que estiver ouvindo quiser ajudar, qual é a conta mesmo, doutor Vital? Número significativo, 33033-7, agência 296-6. Vital, me passou outra coisa pela cabeça. De repente um ouvinte nosso aqui está acompanhando, precisou de uma cadeira de rodas há um tempo, ele foi lá, tinha dinheiro, comprou a cadeira de rodas e está encostada lá na casa dele. Ele pode fazer doação do produto em vez do dinheiro? Pode e deve. E nós fazemos a retirada. Muleta, isto, tem muita gente. Uma bengala, né? Foi jogar futebol, então. Quebrou a perna, não sei o quê, comprou uma bengala, está lá parada. Nós aceitamos. Inclusive, Antônio Cláudio, com essa parceria que nós estamos pretendendo com a prefeitura, né, através do prefeito Laércio, que nós tenhamos um espaço. Nesse espaço nós estaríamos tendo a condição de estar recebendo pedidos, não só no horário comercial. Tem uma pessoa com um prazo mais largo, mais um espaço maior, dias, entendeu? E neste local já temos uma oficina. Porque eu tenho pessoas que nos fazem aí os reparos, vamos dizer assim, troca uma roda, faz uma solda, uma pintura. Então, se você tiver um espaço, se você botar uma oficinazinha, tudo isso que a gente vai estar recolhendo, que está encostado em casa, rapidinho, que não serve para nada, rapidinho já vão colocar para funcionar. Por exemplo, houve uma doação de um deputado para o hospital de camas. Se você for hoje, você que está nos ouvindo, for hoje no hospital, vocês vão ver que o hospital está muito bem administrado, móveis novos, naquela área que a dona Moema usou, na enfermaria, foram trocados, foram beneficiados com os que estavam lá no hospital usados. O asilo e o banco ortopédico. Então, o que é que aconteceu com as camas? São ótimas, né? Mas são pesadas e tinha roda. O que é que o pessoal lá do Texto Novo Mundo fez? Trabalho deles. Tiraram as rodas, cortaram aquela parte que é as rodas, que não vai ficar andando com a cama dentro de casa, são grandes, são largas, não passa na porta, e colocaram um pé fixo. Então entra onde vai ser usado, coloca, terminou de usar, vai, tira, leva embora. Reformou tudo, soldou tudo, pintou tudo, ficou lindo, maravilhoso. Um show. Nós temos uma dúzia, cara. Uma dúzia, graças ao bom Deus, para estar disponibilizando para as pessoas. Vital, parabéns pelo trabalho seu, de toda a equipe aí, né? Você é só relações públicas, né? Só. Mas, enfim, mas não desvia de mim na rua, não, pelo amor de Deus. Parabéns aí pelo trabalho do Banco Ortopédico. A gente vou ficar com esse flyer aqui para a gente fazer aqui Eu trouxe uma todos chamadinha. Esses daqui porque não tenho pressa, entendeu? Vou deixá-los deixar aqui. Um flyer, fazer aqui um spotzinho para a gente divulgar durante a programação da rádio. Combinado? O Banco Ortopédico, sua diretoria, a Ordem de Molê, a maçonaria e as pessoas que necessitam agradecem o espaço. Valeu, Vital. Em nome de todo mundo, meu muito obrigado, que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Precisando, sabe que pode contar, Vital. Intervalo comercial, obrigado. Eu volto já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.